Yeah, é o Fadi, nego, fé na gangue, yeah. Fazendo dinheiro enquanto eles dormem, fazendo dinheiro enquanto eles gastam, fazendo dinheiro enquanto eles olham, fazendo dinheiro enquanto eles fazem, fazendo dinheiro enquanto eles dormem, fazendo dinheiro enquanto eles gastam, fazendo dinheiro enquanto eles olham, fazendo dinheiro, por isso me odeio. Céu já foi limite, agora é mais um voo. Mais um voo. Mais uma cidade, outro aeroporto. Não querem o meu sucesso, mas querem o meu bolso. Cash, cash. Odeiam meu brilho, mas amam meu ouro. Uou. Tô sumido desde fela, yeah. Mas não corro de problema, yeah. Já não me importa quanto vale, uou. Mas na real se vale a pena, yeah. Se nem yeah. escuta o que eu falo, falo. Eu só peço que me entenda, uou. Não é querer o pior pros outros, uou. Mas o melhor pra minha pequena, yeah. Já foi o dobro, é o triplo. Pros caras ver quanto correndo eu corro, que nem bold. Tô querendo ficar rico, yeah. Mais yeah. do que um dono de morro, uou. Fato que ainda tô vivo, vivo. Mais vivo. Do que um dono de morro, cofundador da pirâmide, mais procurado que o dono de morro. Blocou. Pede, ganha, bate, apanha, buscando equilíbrio igual Yang. Sobe e desce uma montanha russa, tudo vai e volta igual bumerangue. Querem briga, alguém com tiro, mas odeia o seu próprio sangue. Mas que grana, grana é ter sabedoria, pela melhoria nós é fé na gangue. Fazendo dinheiro enquanto eles dormem, fazendo dinheiro enquanto eles gastam, fazendo dinheiro enquanto eles olham, fazendo dinheiro enquanto eles fazem, fazendo dinheiro enquanto eles dormem, fazendo dinheiro enquanto eles gastam, fazendo dinheiro enquanto eles olham, fazendo dinheiro, por isso meu Deus. Achei mil reais na minha calça, okay. Guardei 30 mil no PayPal, okay. Não posso mais andar na rua, como é que tu quer que eu me sinta normal? O rolê que eu fazia no bairro não é mais o mesmo. No shopping eu levo sem olhar o preço, Lucas, okay. Nunca jovem preto, okay. Eles riram de mim, eu me lembro bem. Nunca gostei de playboy otário. Hoje em dia o que eu faço em um show, eles não fazem em 10 salários. Tô com a Kira, tô com gosto, ei. Sabe que esse time dá trabalho. Claro que ela me olhou, ei. Mano, eu sou bonito pra caralho, ei. Muita coisa que eu não posto, então me sentindo Scarface com o mundo na mão. Ei, avistou o trem, cê já sabe a visão. Beijo na boca delas, bala nos alemão. Ei, eu devo ter algum problema. Dinheiro saindo junto com a minha voz, eu tô sem nenhum tipo de esquema. Tu já sabe quem manda na cena. Quis dividir pra ver multiplicar, mas você tem a mente pequena. Falando de mim até hoje, tá com saudade? Digno de pena, ei. Fazendo dinheiro enquanto eles dormem, fazendo dinheiro enquanto eles gastam, fazendo dinheiro enquanto eles olham, fazendo dinheiro enquanto eles fazem, fazendo dinheiro enquanto eles dormem, fazendo dinheiro enquanto eles gastam, fazendo dinheiro enquanto eles olham, fazendo dinheiro, por isso me odeio.